E aí, galera, beleza? Hoje então a gente vai analisar o mestre Kirk Hammett, guitarrista do Metallica. E infelizmente eu já vi gente dizendo esse absurdo aí, que na verdade o Kirk não toca nada, ele só dá uma farofadinha com o auá com a guitarra e pronto, cria um solo. E a verdade é bem diferente disso. Eu gostaria de até demonstrar aqui a One, que é uma música mais técnica aqui pra vocês, que eu tenho até vídeo aqui no canal, ou a Master of Puppets, que eu também tenho vídeo aqui no canal, ou a Fate Black. Mas eu vou analisar, na verdade, é a Enter Sandman, que é música do álbum Metallica de 91. E por quê? Porque a teoria dela é bem legal, ele utiliza uns modos gregos aí, o dórico, o frígio, uns arpejinhos, e é com auá. E quando a gente for analisar essa música, eu vou analisar sem o auá e vocês vão ver o raciocínio do cara, a técnica, continua a mesma coisa, sacou? Então, dá um like aí no vídeo, já se inscreve no canal. Já compartilha esse vídeo com os amigos, já marca o sininho aí para você receber as próximas notificações de vídeos. E eu gostaria de comentários de vocês. Quais outras sugestões vocês podem me dar aí? Outros guitarristas para a gente analisar ou outros solos do Metallica, beleza? E lembrando que a gente está aí nessa reta de Black Friday, meu curso também tem uma promoção especial para você. É o link na descrição, beleza? Então, bora aí pro vídeo, compadre. Agora a gente vai analisar essa música de uma forma didática, de uma forma científica, e eu espero que contribua para o seu desenvolvimento musical. Lembrando que o tom dessa música é Mi menor e há uma modulação para Fá sustenido menor também. Mas aí, sem ansiedade, tranquilo, a gente vai analisar aqui numa boa. Eu vou começar pelo riff da música, que eu nem abordei aí no vídeo, que eu abordei foi o solo, mas é só a título de curiosidade, porque é um riff muito marcante. E é bem legal de fazer, tá sobre a escala pentablue de Mi menor. Esse desenho aqui, ó. Sacaram a ideia, ó? Tá totalmente sobre esse desenho aqui. Fim de um pequeno mistério, beleza? Continuando aí, a gente tem o riff da música mesmo, que seria. Aqui a gente já tem a presença de um power chord de Mi, e aqui a gente usa de novo esse desenho que eu acabei de mostrar pra vocês em pentablue, sacou? Então só de riff você já percebeu as pentablues de Mi menor. E aí, em cima dessa base, também acontece o solo. Então o solo é com auá, só que aqui a gente vai fazer sem o auá para não bagunçar a nossa análise, e o início do solo é. Aqui ele está utilizando essa pentatônica aqui, ó, de Mi menor. O melhor desenho do mundo, concordam? Então o segredo aqui é bastante pegada, né? Então você vai utilizar esse desenho aí, ó. Sacou? Com raiva. Beleza, aí ele vai fazer isso aqui, ó. Isso aqui nada mais é que as notinhas que estão até dentro desse desenho mesmo, ó. Só que ele dobra em oitava também, ó. Então ele vai pegar esse lá, ele vai pegar esse sol aqui também, beleza? E aí ele vai fazer esse trecho aqui também, que também está sobre essa pentatônica aí, beleza? Aí a gente vai para outra parte do solo, que é sobre esse desenho, só que ele está fazendo um bend uníssono aqui, ó. Ele levanta essa corda Si na nota Ré para virar um Mi e pega um Mi aqui embaixo também, ó. Sacou? E aí ele vai fazer um mini lick aqui, né? Qual? Sacou? Então, beleza. Tá sobre esse desenho aqui de pentatônica. E aí ele vai fazer... Isso aqui é um arpejo de... Ré maior. Só que ele usa o finalzinho dele. E aí aqui ele vai usar também o arpejinho de Mi menor, ó. Si, Sol, Mi. Então vai ficar... E aqui o arpejo de Fá sustenido menor. O finalzinho dele também. Aí você vai falar, mas o tom não é Mi menor? Esse Fá sustenido menor não deveria existir. Sim, no caso, esse cara aqui, ele está vindo do Mi menor dórico, entendeu? É como se você pensasse na escala de Ré. Na escala de Ré, você tem o Fá sustenido menor, sim. Então, o que você poderia esperar de um cara que é... Foi discípulo do Joe Satriani, né? É um cara que já foi aluno. Não é qualquer coisa, não. Não é só o auá. Então já começou aqui um modo. No caso, modo dórico de Mi menor. Beleza. E aí ele vai matar aqui, né? Num bend na nota Ré para se transformar em um Mi. E aí a base do solo vai modificar. Ela vai ficar aqui, ó. Essa base aqui agora já está modulando para Fá sustenido menor. E é a mesma base do pré-refrão da música. E a título de curiosidade, olha de novo o desenho que está baseado esse groove aqui, ó. É o melhor desenho do mundo, ó. Com a penta blue. Sacou a ideia? Nessa parte, a guitarra, então, solo vai modificar pra cá, ó. Nesse trecho, aí você vai pensar, ué, mas então a base está em Fá sustenido menor agora. É, então ele deveria utilizar a escala menor de Fá sustenido menor também. Sim, só que aí ele utiliza um modo. O modo que ele está utilizando aqui é o Fá sustenido frígio. O que é o Fá sustenido frígio? É você utilizar a escala de Ré maior sobre uma base de Fá sustenido menor. A escala de Ré, ela vai ter o Sol natural. E no Fá sustenido, você teria esse Sol sustenido. Então, é só essa diferençazinha. Jogar Sol natural ao invés de Sol sustenido. Que é aqui, ó. Ele até termina, na verdade, na escala de Ré maior penta blue. Sacou a ideia? Então, ele tá dentro desse desenho aqui, ó. De Ré maior... E ele faz esse lick aqui, ó. E aí, já utiliza a penta blue de Ré maior e Si menor. Sacou a ideia? Então, já tem outro truque aí na manga. Beleza. E aí, continuando o solo, a base vai sair do pré-refrão pra base do refrão, que é essa aqui, ó. E aí, sim... O Kirk agora ele vai utilizar a penta de Fá sustenido menor, sem modos, que aí esse lick aqui, ó. Sacou? Aqui, ó. Tá dentro da penta de Fá sustenido menor, que é essa mesma pentatônica aqui, ó. Só que feita é uma oitava acima. Beleza. E aí vai ser esse lick aqui, né? Sacou a ideia? Beleza até aqui, né? Aí ele vai fazer um arpejinho de Lá maior. Só que ao invés de ele pegar o Dó sustenido, o Lá e o Mi aqui, ó. Ele vai pegar o Mi solto, ó. Então ele pega o Dó sustenido, o Lá e o Mi solto. Isso aqui é o arpejo de Lá maior, que nada mais é que o relativo maior do Fá sustenido menor, beleza? Tá dentro da mesma escala, tranquilo aqui. E aí ele faz um bend na nota Ré para chegar no Mi, certo? Aí acabou o solo, basicamente. Ele só vai fazer uma frase para finalizar, que é... É essa escala aqui é, na verdade, a escala de Ré maior, beleza? Então, a gente vai propiciar o modo frígio sobre o Fá sustenido ou o modo dórico sobre o Mi, porque o solo vai terminar em Mi. Aí, se a base, nessa parte a base já está no Mi e ele está utilizando a escala de Ré maior, então, na verdade, você utilizou o Mi dórico, que nada mais é que a escala de Mi menor zona, só que tira o Dó natural e substitui por um Dó sustenido ali. Isso é o Mi dórico, beleza? Sacou a ideia? Então você percebe aí, com o auá ou sem o auá, esse solo aí, a essência dele com pegada, arpejos, os ligadinhos, os modos gregos, que ele utiliza bastante o dórico e o frígio, é sensacional, cara. Kirk Hammett toca muito. Então, eu espero que tenha contribuído para o seu desenvolvimento musical. Já dá um like aí no vídeo, já compartilha esse vídeo com os amigos, já se inscreve no canal, já marca o sininho para você receber as próximas notificações de vídeos. E eu gostaria de mais comentários de vocês, quais outros mestres vocês gostariam que a gente analisasse aqui. E lembrando que tem meu curso online aí na descrição do vídeo, aproveitando essa reta de Black Friday, tem um link aí na descrição do vídeo, beleza? Então, um abraço e até a próxima!